Vinho bom, muito bom, som, sangue bom, só curtiu que é bom. Aprendi com ponto com humildade, fiz castelo. Aprendi humildade, fiz castelo. Aprendi vinho bom, muito bom, som, sangue bom, só curtiu que é bom. Aprendi com ponto com humildade, fiz castelo. Aprendi humildade, fiz castelo. Aprendi passo pano, FDG, passo pano. Bermuda e bicicleta, Ray-Ban e a barreta. Estilo favela, nós aí de Borestia. Vinho bom, muito bom, som, sangue bom. Só curtiu que é bom, aprendi com ponto com humildade, fiz castelo. Do trágico ao belo, do antigo ao moderno. Pelo certo é o trajeto, uma estrela vi. Desejei vim, os moleque, paz e amor, liberdade. Respeito a quem merece, é o que há. Bilhar de bar em bar, o lugar de planar. A Lusiana é o nosso lar, nossa cara. Firmeza, quem tá firme, malandragem, anticrime. Brinde aos humildes que protagoniza o filme. Sempre quis um final feliz, mas cheira pó de giz, não compensa a cicatriz. A ordem vem crescente, o morro é chique, é decente. Quando os trombos crente, nem precisa ver os pente. Abaixa os revólver, paz e amor é o que resta. A favela merece mais um dia de festa. Vinho bom, muito bom, som, sangue bom, só curtiu que é bom. Aprendi com ponto com humildade, fiz castelo. Aprendi humildade, fiz castelo. Aprendi vinho bom, muito bom, som, sangue bom, só curtiu o que é bom. Aprendi com ponto com humildade, fiz castelo. Aprendi humildade, fiz castelo. Aprendi Hoje é dia de festa na periferia. Os manos unidos refletem harmonia. Um copo de vinho pra brindar a esperança, agradecendo a Deus pelo sorriso das crianças. O hip hop representa o nosso movimento em todo o país, a sensação do momento. Até playboy quer curtir, rap não é moda. É realidade, compromisso, atitude que incomoda. E conta histórias reais da periferia, fatos bons e ruins, tristezas e alegria. Abraçando os ideais da nossa comunidade por uma vida melhor, com dignidade. Respeito, proceder, atitude, conscientização. Pros moleque da quebrada, fé em Deus, ladrão. O baile começa e agita a galera, pancadão sonoro. Esse é o estilo da favela. Dia de festa, só alegria, esquecendo as tristezas do nosso dia a dia. Sente só os graves, curte o batidão. Atitude proceder, microfone na mão. Revolução, sangue bom, hip hop na veia. Brinde pros guerreiros que não cai na teia. Não é movido a pilha, não quer treta no baile. Apaixonados pelo rap, curte um freestyle. Considera os b-boys que aqui faz a festa. Só sangue bom, comunidade, favela. O ritmo é nosso, filhos do gueto no ar. Chega mais, venha curtir, o frevo vai começar. Lusiana, Planaltina, tô no sul, DF. É dia de festa na favela, a molecada merece. Vinho bom, muito bom, som, sangue bom. Só curtiu que é bom, aprendi com ponto com humildade, fiz castelo. Aprendi humildade, fiz castelo. Aprendi vinho bom, muito bom, som, sangue bom. Só curtiu que é bom, aprendi com ponto com humildade, fiz castelo. Aprendi humildade, fiz castelo. Aprendi é nós mesmo, drão. Sente só o clima, liberdade faz a festa. A gente que domina nos bailes da quebrada, periferia honrada. Só os maloqueiros, a barreta não dá nada. Tem muito som, tem muito rap bom, ha. Muita cerveja, mulher e vinho do bom. A noite inteira, os mano é só zoeira. Paz, liberdade, o rap tá na veia. Ei, vem com nós, mas vem de coração, pra brindar a união, felicidade, irmão. Salve meus parceiros, salve minha quebrada. Andando pelas ruas mal iluminada, faça chuva ou faça sol, vamos aí, quero curtir. A noite é uma criança, liberdade pra mim. Vinho bom, muito bom, som, sangue bom. Só curtiu que é bom, aprendi com ponto com humildade, fiz castelo. Aprendi humildade, fiz castelo. Aprendi vinho bom, muito bom, som, sangue bom. Só curtiu que é bom, aprendi com ponto com humildade, fiz castelo. Aprendi humildade, fiz castelo. Aprendi